Rosana Fortaleza. Kene. Saber que partiu é triste demais. Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz. As suas fotos, lembranças me traz. Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz. Kene. Saber que partiu.